prosseguir na busca do conhecimento. Se agimos assim, a mudança vem questão de tempo. Tem que ter fé no pensamento, acreditar no seu talento e lutar por reconhecimento. Não pode perder tempo, tem que correr, tem que lutar. E não existe vento favorável pra quem não sabe onde quer chegar. Honestidade é tudo que o homem tem. E não se chega a lugar algum pisando em alguém. Chega mais, você pode, parceiro. Chega mais, pois você é um guerreiro que sobrevive no dia a dia com salário de merda. Mas é rocha, rocha, duro, duro na queda. Chega de ficarmos acuados, encurralados com medo de um péssimo resultado e revoltado. Tem que ser sempre e revoltado com o que fazem com a nossa gente. Tem que seguir em frente para o alto e avante, mas sempre ciente do perigo é importante. É hora de reagir, progredir, tentar mudar isso aqui. Ei, mano, vem comigo e diz assim: vem comigo, parceiro. Na rima eu tô ligeiro, lute pelo seu. Seja um guerreiro, mas não esqueça o principal, quer ser verdadeiro. Mas não esqueça o principal, quer ser verdadeiro. Vem comigo, parceiro. Na rima eu tô ligeiro, lute pelo seu. Seja um guerreiro, mas não esqueça o principal, quer ser verdadeiro. Mas não esqueça o principal, quer ser verdadeiro. Olhe dentro de você, acorde que estava adormecido. Não dê ouvidos ao que diz o inimigo. Seja mais você, independente do que dizem. Não deixe que te humilhem, muito menos que te pisem. Pois a autoestima é a armadura de um guerreiro. As vestes, mano, pra te livrar do cativeiro. Da mente, do corpo, da alma é quente. Te dá coragem pra quebrar as correntes do preconceito, da inveja, da maldade, da mentira. Te deixa longe da ira, aniquila os traíra. Informação é importante, te faz ir além. Conhecimento é fundamental pra quem quer ser alguém. Erga sua cabeça e olhe sempre pra frente. Agradeça a Deus por dever o sol diariamente, pois sei que aqui quem não paga o preço nunca pode adquirir. Vou seguir em frente, saiba que o medo tem utilidade no dia a dia. O que você não pode ter nunca é a covardia. O homem será sempre aprendiz e adora o seu mestre. O homem só é feliz quando a si mesmo ele conhece. Então se liga na jogada, ouça rapaziada, pois a falsidade no jogo tá espalhada. E como é difícil separar o falso do verdadeiro, esteja sempre ligeiro dentro desse cativeiro. E vem comigo, parceiro. Na rima eu tô ligeiro, lute pelo seu. Seja um guerreiro, mas não esqueça o principal, quer ser verdadeiro. Mas não esqueça o principal, quer ser verdadeiro. Vem comigo, parceiro. Na rima eu tô ligeiro, lute pelo seu. Seja um guerreiro, mas não esqueça o principal, quer ser verdadeiro. Mas não esqueça o principal, quer ser verdadeiro. Vem comigo, parceiro, lutar pelo melhor. Vem comigo, parceiro, não poupe suor. Por um futuro mais ameno, pelo seu grande prêmio, pra sair do veneno. Pois o esforço faz o gênio, que arrisca e conquista. Não para no meio da pista e não deixa o quê? Seu nome entra na lista dos fracassados, pobres coitados sendo carregados só por falsos aliados. A gente vive assim nos morros, favelas, cortiços, onde viver é foda e morrer não é difícil. Não existe guerra boa ou péssima paz, e se matar à toa é só o que a gente faz. Chega de marra, chega de forte ego, no olho por olho acabaremos cegos. Então só busque seu espaço, aperte o seu passo, esqueça o cansaço. Nada é fácil, vai, chute o fracasso, pois a vitória nasce nos piores momentos. A glória vem acompanhada dos grandes talentos. O verdadeiro sempre vence, basta acreditar. E o guerreiro de verdade sabe onde quer chegar. Aqui é VNO, novamente na área, convocando os irmãos pra derrubar as muralhas. Então ouça esse som, faça parte do jogo, cante o refrão, que é o hino do vitorioso. Vem comigo, parceiro. Na rima eu tô ligeiro, lute pelo seu. Seja um guerreiro, mas não esqueça o principal, quer ser verdadeiro. Mas não esqueça o principal, quer ser verdadeiro. Vem comigo, parceiro. Na rima eu tô ligeiro, lute pelo seu. Seja um guerreiro, mas não esqueça o principal, quer ser verdadeiro. Mas não esqueça o principal, quer ser verdadeiro.